estavam os homens, as águas, os animais e as terras cansados de luz e de não haver noite. Levantei as mãos, fiz rodar a terra para que se retirasse o sol. Enrolei os dedos nas últimas fulgurações, teci com os cintilantes fios a misteriosa linguagem dos astros. Depois, fui pela escura abóbada, estendi a fantástica tapeçaria, para que lá embaixo ninguém perdesse o seu caminho e nela pudesse adivinhar o doloroso humano destino. A noite ficou assim tão habitada quanto a terra. Os homens podem hoje sonhar com aquilo que mal entendem, e quando o medo atribui nomes àquele luzeiro, dei por terminada a obra. Cortei os fios como se cortasse um pedaço de mim. Fui para outro hemisfério adormecer o dia, construir a pirâmide, quadrado, o círculo, a linha reta, as cores do mundo. E dar vida a outras incandescentes criaturas.